bien? A bordo, altímetro 022, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 186, bom voo. Pronto, agora 362, ponto espera, vamos lá. Alinhare Mantei, 10. Autorizado, Alinhare Mantei, 6310, ao 52, 128, boa viagem. 128, muito boa noite, 6310. Livre decolagem, Guardião 07 com proa de do farol de Itapuã, 1950 graus, 12 nós. 310, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, voe direto para o campo. Atenção 350, voe direto Puca. O Xanero, 6310. Corrigindo 6310, vou direto Jama. Vou direto Jama, melhor ainda, grato. O Xanero, 6310. Guardião 07 decolou ao 53, ao atingir a linha do litoral, chame o controle 120 decimal 8. Bom voo e até a graça. 1208, sente, obrigado. Xanaro 6310, para evitar um tráfego, curva direita para o 080 e leva no máximo 3 minutos nessa proa, para o 080. Gente, o Xanaro 6310. Gente, pastor 32, mantenha 1110, reporte Conde nessa frequência, alternando o controle Caju em 1120 decimal 3. Trulho, Guardião 07, atingiu o litoral, vem na frente. Gente. Xanaro 6310, está cruzando agora 6900, atenção 350, mantendo a proa 080. Mantenha, o tráfego está na sua posição agora de 10 horas, 7 milhas e meia. Está mantendo 090, um PA34. Ao cruzar uma centena, resta uma navegação na proa de Jamo, Xanaro 6310. Ao cruzar uma centena, proa de Jamo, Xanaro 6310. Web 5827, chame Recife, 1251, alternando 3325, bom voo. 5-1-2-3-2-5, obrigado. 6310, reação uma navegação, Romeu Fox 018. Graça no Romeu Fox 018, Xanaro 6310. Salvador, Departure 3 Controller, good evening, this is Dan 3662, on Puka Departure. Dan 3662, good evening, radar contact on takeoff, climbing maintain flight level 370, Puka Departure, fly direct to Jamo position. Come on, effects Dan 3662. 604, boa noite, aguarde um minutinho para a cópia. Fortaleza, na frequência da torre, 118 metros. O 4071, livre decolagem na 10, o vento é de 1,50 graus, uma dúzia de nós. 4071, decolou 56, controle em 120, decimal 8. Bom voo e boa noite. 08, obrigado, boa noite. Gol no 604, na escuta para cópia. Gol no 604, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, pela APRA Zulu 19. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, compreendo o perfil da subida Momo, com a transição Frote. Transponder é o 5466 e o controle opera em 120, decimal 8, Cotege. Autorizado 3-0 para Fortaleza, Perdulo 19, aeroquia, decolando 10, temperatura esquerda, Momo Frote. 5466 no transponder, controle 1208, voo na 604. Correto, chame para o puxa acionamento no 604. Acionamento, voo na 604. Na 6310, chamo Centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, bom voo. 12545, 12685, no Chanel 6310. 12545, 12685, Chanel 6310. Confere. Então 3662, call now receive center frequencies 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85, good day sir. Then 3662. 3662, go ahead sir. Call now receive center frequencies 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85. Good night, sir. It's not 45, just 685. Good night, sir. Azul 4071 no subcentro. Prossiga. Se possível, dá presente para a proa de bridge. Negativo, mantém o perfil ainda devido ao tráfego que estou evoluindo na área do centro, 4071. Quatro zero sete um, Recife, em 1251, alternativa 1-3325. 1251-3325, 4071. Um voo. Acione 0107, guarda 07, reporte no Tavé de Pitaçu. Agora 3 milhas para passar a posição ponte, serviço será terminado, chame o controle Ilhéus em 120.3. Bem, é o controle Aracaju, 1203. Guardião 07. Guardião 07. Está no Traverso de Tortu. Enter, Guardião 07. Chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 1186, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre, Guardião 07. Guardião 07, confirma, aproxima para o Pátio 5. Agora para o Pátio do Gré. E a intenção é já da presente posição ou deseja manter a linha do litoral até Itapuã? Autorizado, da presente. Autorizado então, da presente já direto para o Graé, reporte cruzando a final da 10, Guardião 07. Reporte cruzando a final da 10, 07. Salvador, boa noite, é o gol 1076, tanto que é que vai tomar sonho aí. Boa noite, 076, pro GTAP, desce ao 050. GTAP, senta, 076. 14 nós, o altímetro no 022, reporte no solo controlado. Pronto, solo controlado, guardião 07. Aí, o gol 1604 para o posicionamento na ponte 10. Obrigado, no 604, sem táxi. Bom, táxi. Bom, no 604. Guardião 0, está o solo ao Zuno 1, frequência livre, boa noite. Boa noite, TAM 3398, vai descer para o 060 na Projetap e a chegada Mare. 060, Projetap, a chegada Mare. Romantica da Profana. 6747, utilizado Guarulhos, nível 360, pela Anápolis do Lua 16 até Belo Horizonte, apoia direto Trive e apoia conforme a rota do plano. Decolada 10, com curva à direita, subida Dael, seguida direto para as posições Leda e Bridge, transponder 5475 e o controle 120.8, corteja. Para Guarulhos 360 autorizado, decola da pista 1-0 da El Leda Bridge, aperto Lua no meio até Bravo Hotel Zulu. No transponder 5475. O controle de saída 1208, Webjet 6747. Comei 22, parou. Via Pátio e Alto, na atmosfera da 1-0, vou na mesma parte. 286 na torre, para o Puxo, Webjet 6747. Muito boa noite, Jan. Desce para 4 mil pés, chegada, bom se ajuste no 022. 4 mil, 022, chegada bom, total 9907. Rodeio Quebec Lima, 090, passando o Conde, se visada terminado, chame Aracaju, em 1203. Desce para 2 mil pés, chegada mar e reposta estabilizado na LS. Para 2 mil, foi mar estabilizado, vou na 076. Tá em 3398, vai prosseguir para 2 mil pés, no 022, o ajuste, 1022, reposta estabilizado. 2 mil pés, 1022, reposta mar estabilizado. 604. Está autorizada a linha decolada 1-0, vento de 1-4-0 graus com 15 nós. Alfa decolou 18, controle em 120.8, tenha uma boa noite. Ok, agora 1208, voo 9604, boa noite. Controle, Salvador, muito boa noite, algum no 604, decolou na bomba, trote na sua escuta. Gol no 604, contato na decolagem, submantenha 370, sai da bomba. Sai da bomba, Salvador 370, gol no 604.